Vai, caralho, encosta aí. Putz, fudeu, os coxa apareceu, cada um com seu B.O. porque eu tô com o meu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, botaram uma mala e confiscaram o que era meu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, cada um com seu B.O. porque eu tô com o meu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, botaram uma mala e confiscaram o que era meu. Vem os vermes descendo a ladeira atrás de um dinheiro, mas eu não tô de bobeiro, dispenso B.O. ligeiro. Taco no chão e piso em cima, desbaratina, abraço a minha mina. Despercebido eu saio de rolê na Catarina. Penso comigo que me desanima é saber que só de eu tá na esquina eu sou suspeito. Levo um murro no peito se eu não responder direito, mas conheço meus direitos, eles estão sendo violados. Será que o respeito foi preso, morto forjado? Poucos fardados com marre sem prática. Não gosto de rota, garra, força, tática. Nem de corsinha, civil, militar e metropolitano. Eu quero fumar minha bagana, seus vermes me pôr em cana. Esses policiais sacana, só quer saber de grana. E sua mulher tá lá na cama, no lobby com o delegado. Eles revoltado, desconta nos mano que tá enquadrado. Mas dessa vez saí de lado com minha mina desbaratinado. Nem vi quem foi abordado, também não viu o que aconteceu. De uma coisa eu sei, pelo menos não fui eu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, cada um com seu B.O. porque eu tô com o meu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, botaram uma mala e confiscaram que era meu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, cada um com seu B.O. porque eu tô com o meu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, botaram uma mala e confiscaram que era meu. Levaram meu tranquilizante na versão fumante. Na linguagem de coxinha é chamado de flagrante, mas isso tudo é irrelevante. Vivemos em um mundo que anda cheio de traficantes. Existe até comércio de fuma ambulante. Então pra que colar em esquina longe de todos os habitantes? Procurar bandido em beco é zoado. É como pôr pra correr um cachorro com leopardo. Sem cabimento nenhum, me chamam de louco. Mas se trombar um louco mesmo, eles até soltam pum. Louco é o pirata que enche a cara de rum. Só não vou dar dois porque é um fino, então nós vai na de um. O dinheiro do meu back fornece o crime do estado. E a propina das biqueiras é meu dinheiro emborsado. Leva meu B.O. enquanto tem perigo na cidade. Deixa um verde no tênis pra mim fumar mais tarde. Na padoca, põe ketchup no bolinho. A viatura tem dois cabras pra não ter turnê sozinho. Na falta do que fazer, estarei no mesmo lugar. A covardia que cê sofre faz você me procurar. Putz, fudeu, os coxa apareceu, cada um com seu B.O. porque eu tô com o meu. Putz, fudeu, os coxa apareceu, botaram uma mala e confiscaram que era meu. Putz,